Labareda te encostou. Labareda te queimou. Labareda. Oi, labareda te matou. Labareda. E te matou de tanto amor. Labareda. Oi, labareda te encostou. Labareda te queimou. Labareda. Oi, labareda te matou. Labareda. E te matou de tanto amor. Labareda, o teu nome é mulher. Quem te quer, quer perder o coração. Rosa ardente, bailarina da ilusão. Mata gente, mata de paixão. Labareda, fogo que parece amor. Tua dança é a chama de uma flor. Labareda, quem te vê assim dançar em teus braços logo quer queimar. Labareda te encostou. Vai lá, labareda. Vai, labareda te queimou. Vai lá, vai, labareda. Labareda te matou. Vai lá, vai, labareda. Te matou de tanto amor. Vai lá, vai, labareda. Oi, labareda te encostou. Vai lá, labareda. Labareda te queimou. Vai lá, vai, labareda. Oi, labareda te matou. Matou de tanto amor. Vai, labareda. Labareda, o teu nome é mulher. Quem te quer, quer perder o coração. Rosa ardente, bailarina da ilusão. Mata gente, mata de paixão. Te encostou. Foi labareda, te queimou. Foi labareda, te matou. Vai, e te matou de tanto amor. Labareda te encostou. Foi labareda, te queimou. Foi labareda, te matou. Vai, e te matou de tanto amor. Vai, labareda.